Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo que enviou seu próprio Filho para nos salvar. Bendito é o nosso Salvador, o Cristo Jesus, glórias ao nosso Deus, Jesus, eternamente nosso Senhor. Aleluia, a paz do Senhor, amados irmãos. E a todos que escutam a esta pregação com o título No Barco do Senhor. E o texto principal está em João 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. A capa desta pregação é um barquinho em águas tranquilas, mas é uma mensagem descontraída para que nós entendamos o que nós temos que ter em nossas almas, porque a carne não vai herdar o reino dos céus. A carne está em tribulação, a carne está passando necessidades. E lá em cima, no reino de Deus, não há necessidade da carne. Pelo contrário, há uma carne, sim, um corpo de carne glorificado, mas sem as necessidades que nós temos aqui, sem o perecer deste tempo atual. Porque Adão e Eva tomaram para si o conhecimento do bem e do mal ao comer aquele fruto proibido. E hoje nós temos essa natureza pecaminosa. Por isso, lembrando a palavra tão simples do nosso Deus e tão completa, por isso que nós adoramos o Criador, até mesmo quando escutamos a sua palavra, quando contemplamos de forma mais ampla ao escutar pregações longas. Então, a mensagem tão simples torna-se um bálsamo, porque nós sabemos que nós estamos na carne, mas somos almas. Somos destinados à vida eterna e abundante, mas ainda estamos na carne. E a imagem que muitos têm da salvação é um transatlântico, é um navio de férias. Até os milionários têm uma imagem diferente do que seja a Arca de Noé, porque eles não creem. Então eles constroem a sua arca para um possível e eventual fim do mundo, né? Inundações e tudo mais. Eles têm, alguns têm barcos, imensos barcos com todos os recursos. Outros estão construindo cavernas e assim vai. Nós, nós não temos tudo isso. Eu confesso, eu gostaria de ter um iate. Não é uma questão de ter, é uma questão de gostar daquilo ali. É uma questão de estar já no paraíso, é uma questão de receber tudo que o Senhor Deus nos prometeu. Sim, lá em cima nós vamos ter muito mais do que isso. Mas aqui, os nossos sonhos, a nossa imaginação, tudo isso toma conta, não é mesmo, irmãos? Até a imagem da arca é diferente para quem não crê. E é diferente para muitos irmãos que creem, porém, não estão familiarizados com o Novo Testamento. Ficaram presos no Antigo Testamento e ainda pela metade. Ainda pegaram só aquelas partes maravilhosas, né? Quem vai para Jó, mas passa rapidinho e só lembra da parte que Jó recebeu tudo de novo. Não pensa na dor de Jó, no sofrimento. E não pensa também que ele teve as perdas. Ele sofreu muito, não só pelo sofrimento na carne, como pelo sofrimento na alma. Ele teve as perdas da família. Ele perdeu pessoas. Mesmo no Antigo Testamento, quem vai para Noé, imagina aquela bicharada entrando, aqueles filmes maravilhosos, e não vê a dificuldade que foi a vida de Noé. Não vê. Tanto é que foram apenas 8 pessoas. Vai atrás de Pedro para ver o que aconteceu. Ah, aí tem música. Aí sim, aquelas músicas maravilhosas, pegando assim uns trechinhos da palavra, né? Então ele disse: Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então aí é claro, é mais fácil pegar aquela parte da glória, aquela parte do sucesso, né? Então Jonas, a mesma coisa, né? Mas ninguém quer saber o que quer passar na barriga de um peixe, não, não. Quando o Senhor Deus então fala segunda vez para Jonas: Levanta-te e vai à grande Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Aí já passou, né? Aí Jonas já está dizendo: Agora eu vou, agora eu vou. Isso aí ninguém pensa que o Senhor Deus, para quem crê, ele vai colocar essa pessoa na barriga de um peixe. Não é um peixe real, como foi com Jonas, mas é como se fosse um peixe. É dentro de uma prisão, é dentro de um acontecimento. Quando a gente vai lá para Paulo, vai ver um filme sobre Paulo e tudo, claro, eles já alteram muita coisa, mas a gente vai para Paulo, vê Paulo na tempestade e tudo, esquece até mesmo de tudo que Paulo já passou, e aquela imagem bonita, né? Principalmente no filme, né? A tempestade no mar, o barco virando, o Senhor Deus falando com ele e tudo, mas experimenta estar no couro de Paulo. Isso tudo aconteceu no Antigo Testamento e no Novo Testamento, de formas diferentes, dependendo da situação, dependendo da pessoa, dependendo do propósito do Senhor. Se a gente for para João lá na Ilha de Patmos, não quero nem me comparar com nenhum desses. Não quero, porque o sofrimento, a luta, a batalha, minha, a tua, de cada um de nós, só o Senhor Deus sabe o que está reservado. Não queremos ser mais nem menos do que ninguém, né? Não temos nem como comparar. Eu mesmo, no meu testemunho que eu dou, um anjo desceu, em carne, com grande poder, no corpo de uma pessoa, flutuando. O que que vão dizer? A maior parte das pessoas diz: olha, isso aí é loucura. Tem um grande amigo meu, um capitão, que a resposta dele foi a dos que não creem. Até hoje eu não sei se ele creu, ele não quis dar o parecer, mas o parecer dele, que foi um parecer sem parecer, ele foi muito sensato, muito sensível, muito amigo, porque ele sempre foi meu amigo. E ele disse, quase gaguejando, com muita pausa, ele disse coisas assim: olha, eu escutei teu testemunho e foi por aí. Eu não disse nada. Ele só quis deixar bem claro que, como amigo, ele escutou até o final o testemunho. Porque para algumas pessoas eu gravei um testemunho de 1 ou 2 horas. Eu falei, deixei o Espírito Santo falar. Até hoje eu não gravei um testemunho completo. Então, uns não creem, uns ficam assim, perplexos. E tem uns pouquinhos que creem. Creem, simplesmente creem. Com a maior naturalidade. Porque estão em Cristo e não é nem direito nem obrigação tua de crer ou negar. Quando uma pessoa entra nessa batalha de pensar no outro, não é para pensar em mim. Aí acaba bloqueando, acaba não recebendo o testemunho. Desceu um anjo em carne, mais ou menos 1 minuto, para me corrigir que eu estava em pecado. E o meu maior pecado era justamente esse, o de buscar as coisas do mundo demais, a resposta. Eu já estava quase amando o mundo de uma maneira em que eu estaria odiando a Deus. Porque a Bíblia diz que quem ama o mundo odeia a Deus. Mas como isso? Muitos não entendem. Eu não posso gostar das coisas que tem, o Senhor Deus fez tudo, pode. Mas se tu vai muito atrás, ancorando o teu barco no mundo, se prendendo, não deixa o teu barco ir para frente, tu fica preso no mundo, fazendo as coisas do mundo. Chega no momento que tu vai começar a adorar o mundo. É o momento em que tu pegou a âncora do barco e jogou e disse: olha, eu vou ficar aqui, ancorado, aqui nesse, não vou sair daqui. Então o Senhor Deus, ele prepara as coisas, vai fugir como Jonas. Ele prepara quem é dele, ele repreende, é o Senhor. A palavra diz isso. O Senhor Deus é nosso Pai, Ele repreende as pessoas a quem Ele ama. Mas toda mensagem é simples e o que falta para nós, amados, é adoração. Adoração. Vejam o meu testemunho. Volto a dizer, eu não estou criando seita, não mudo nada na Bíblia Sagrada. Eu falo a verdade e ainda, se eu tivesse mentindo, eu estaria anulando a minha salvação. Porque a palavra do nosso Deus diz, ela é toda simples, mas ela é bem clara. Todo aquele que se exaltar não é de Deus. Por que que eu ia inventar uma história dessa para querer ser mais do que os irmãos? Pelo contrário, isso não tem acontecido. Muitos têm até se afastado. Mas eu deixo bem claro, não mudo nada. A Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus. Mas vejam, desceu um anjo do Senhor, para me corrigir. E o meu maior pecado era que eu já estava em Cristo e estava olhando demais para o mundo, querendo desesperadamente concluir, fazer, concluir nada, começar. Eu nunca comecei sequer um projeto grande de todos que eu fiz para os outros. Cheguei a deixar uma pessoa rica uma vez, para mim eu nunca fiz. Então, quando eu ia fazer isso, o mundo virou, todas as coisas aconteceram e desceu um anjo. Qual é o sinal para vocês? Se chegou a descer um anjo, amados irmãos, quem não crê, não crê, não tem problema nenhum. Mas a notícia que eu dou para vocês, do meu testemunho, é uma notícia, é uma novidade. Ela não é mais difícil do que o que está acontecendo no mundo. Assim como tem uns que não creem no testemunho que eu dou, muitos não creem no que está acontecendo no mundo, é a sua volta. Não estão vendo. Não estão vendo que Noé está lá já, ó. Já está preparando a arca. Muitos não estão vendo isso. Noé e mais sete estão entrando na arca já. Já está quase pronta. Ah, pronto. Aí vem mais um pregador dizer que é o fim do mundo e tudo mais. Chegou a acontecer isso, irmãos. Desceu um anjo e eu não sou capaz de dizer que é o fim do mundo. Não sou. Eu tenho até para mim, já falei para vocês, o meu pensamento. Não sei se é verdade. Eu não sou profeta, eu não vou inventar nada para vocês. Mas o meu pensamento é esse. Pode ser, que ninguém sabe, mas pode ser que dure mais 1.000 anos. Pode ser. Mas eu creio que é muito antes disso, muitas pessoas vão partir. Muitos não, sequer não fazem ideia do que eu estou falando. E muitos irmãos em Cristo Jesus ainda estão tendo uma visão romântica demais da Arca de Noé. Então, amados, no barco do Senhor, será que os irmãos estão no barco do Senhor? Será que nós estamos mesmo no barco do Senhor? Nós cremos que sim, mas é por isso mesmo que nós estamos escutando a palavra do Senhor e buscando a face do Senhor todos os dias. Noé estava construindo uma arca, literalmente, de madeira e tudo, e a bicharada entrando. Quando eu dou o testemunho do anjo, parece cômico, porque se descer um anjo, acreditem ou não, isso não importa para vocês. Importa que vocês vejam o que está acontecendo no mundo. Agora, chega a ser cômico, eu me sinto como Noé. Ninguém acredita, quase ninguém. Noé e mais sete naquela época. E hoje poucos creem no testemunho. Porque se descer um anjo, irmãos, é porque a qualquer momento o mundo pode sim terminar, pode acontecer. Pronto, mais um pregador. Não. Por mais estranho que pareça, eu não estou afirmando isso. Mas pode acontecer. Quem não vê as notícias, não vê. Pode, ah, pronto, ela vai alarmar todo mundo. Não, não é esse o objetivo, não adianta. Cristão que é cristão, não sai correndo, não tem para onde ir. Não tem. Até os ímpios estão querendo ir para Marte, né? Eu pensei comigo assim, se eu fosse bilionário, eu não ia para Marte. Não. Estão recém começando? Eu não. Não mesmo. Agora, se tivesse já lá uma cidade, tudo expandido, e ver que a Terra está explodindo, a palavra diz, olha, tu vai fazer o que tu pode para salvar, né? A ti e aos teus e quantos mais tu puder salvar. Mas não tá. Esse aí tá começando. Nem Marte não tem esperança de fuga, de não. Toda a palavra converge para Cristo. A fuga é em Cristo. Ele é nosso Salvador. É para cima. Então eu me sinto, sem querer me comparar, não tem nada a ver, mas eu me sinto como Noé, tentando avisar, mas não somente eu, todos os irmãos estão vendo. Nós estamos tentando avisar, tentando anunciar a palavra, porque nós tentamos, mas o Senhor Deus não tenta, né? Não tenta no sentido de tentação e não tenta no sentido de vamos ver se vai dar certo. Não, ele faz. Então nós estamos apenas cumprindo, levando a palavra. Mas nós nos sentimos como que tentando levar a palavra, sem conseguir. Nós vemos que não querem. De forma alguma acreditam que vai chover. No nosso caso, vejam como a palavra é cheia de metáforas e é cheia de coisas que acontecem de fato, literalmente. Então hoje, muitos não acreditam que vai chover, mas o que que vai ser a chuva do fim do mundo? Vai ser fogo. É o contrário, né? Em Noé, na época de Noé foi inundação. No nosso tempo vai ser fogo, diz a palavra. Então, que arca é essa se vai ser fogo? A arca é espiritual. É isso mesmo, não é uma arca para navegar nas águas. É a arca de salvação. Então, mesma coisa que no tempo de Noé, hoje muitos não creem que os verdadeiros cristãos estão botando madeira sobre madeira, estão chamando a bicharada, estão entrando na arca. Estão entrando na arca. Eu cheguei a chorar muitas vezes, triste, e não sei quantas vezes mais vou fazer isso, só de saber que as pessoas não creem. O mundo pode terminar a qualquer momento, ah, mas sempre foi assim, sempre teve bomba atômica. Mas tu pode morrer na esquina, tu pode ir para o inferno. As pessoas não creem. E os cristãos estão entrando na arca. Eu cheguei a chorar muitas vezes, vendo de um lado uns sendo condenados, porque muitos estão morrendo na nossa frente sem aceitar o Senhor Jesus, e muitos até negando. E chorando também pelos meus, e até por pessoas que antes eu não conhecia e passei a conhecer depois de ser cristão. O cristão ama todos e agora o cristão se preocupa realmente com todos. Mas nós não somos Deus. Nós não somos o Salvador. Então, amados, eu vi que eu já estava naufragando. Pelas minhas próprias amarguras. Eu acho que eu estava tentando ser Deus. Ou pelo menos o Criador estava, com certeza, e está sempre, modelando as nossas almas, nos fazendo sentir a necessidade de cumprir a palavra. Então, eu sei que eu não sou Noé, muito menos o nosso Criador, glórias ao Senhor Deus, mas de repente eu comecei a pensar, aí é que tá. No vale, o cristão ele vai começar a pedir, pedir, pedir as coisas de baixo. Quando ele vê que não vem, que sofre muito, se ele receber o Espírito Santo iluminando, se ele prestar atenção, porque o Espírito Santo está ali, só falta receber, só falta aceitar, só falta se voltar a buscar a face do Senhor, ele vai ver que o Espírito Santo está dando entendimento de toda a palavra, e então ele vai se sentir alegre mesmo no vale. Então eu estava triste pelos outros, já passei da época em que eu estou triste por mim. De vez em quando ainda dou um pequeno lamento, cai uma lagrimazinha, passa 2, 3 meses, cai outra lágrima. Para mim, ah, porque isso, porque aquilo, mas para os outros é lamento sobre lamento. Saber que eu estou salvo, mas os outros não. Quando então eu me lembrei da palavra, a gente pensa que está dentro do barco com Cristo, muitas vezes não. Cristo é que está, por amor de nós, nos arrastando, o Espírito puxando, o Senhor Deus nos guiando e a gente negando, nós criando ainda resistência. Cristo querendo tocar o barco para frente e aí sempre tem um irmão que está jogando a âncora no mundo, como eu fiz, querendo ficar no mundo, se apegando às coisas, não entendendo o que é a palavra de salvação. O barco nem está navegando em alto mar, é alto fogo mesmo. O fim do mundo vai ser fogo. Então a salvação, esse barco, é espiritual, é para cima. Não adianta botar âncora para baixo para prender esse barco. Embaixo esse barco ele tem que subir. Tem que subir. Então eu lembrei da palavra em João 17,12 que diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Olha aí, irmãos, nenhum deles se perdeu. Quem são eles? Nós. Nós e todos que têm que ser salvos. Ah, mas o meu irmão, a minha mãe, parente, minha mãe, ainda ontem eu pulei de alegria. A mãe se reafirmou, me mandou um texto dizendo que vai ler com mais vontade a Bíblia. Pobre da mãe, eu disse para ela: mãe, tu foi chamada mais tarde. Senhor Deus não vai exigir muito de ti, mas faz isso, busca a face do Senhor. E ela disse que vai mesmo, que vai buscar. Coitada, a mãe está quase cega e tudo. E eu me alegrei. O nosso Deus não é tirano, ele só quer ver se nós temos essa vontade. Ao muito que foi dado, muito será cobrado. Se tu é jovem, se tu tem tempo, busca a face do Senhor. E essas alegrias vão vindo devagarinho. São alegrias espirituais, porque nós estamos na carne, ainda não adianta. Não é barquinho de romance como a capa deste áudio, que tem um veleiro em águas mansas. Isso acontece espiritualmente. Para quem está em Cristo, sente a certeza da salvação. É como um barco em águas mansas. Isso acontece com a alma no regozijo, a alma sabendo que está salva. Que a melhor coisa que tem, amados, eu concluo isso depois de tanto sofrimento, é que no corpo a gente não pode evitar. Então, se a gente não pode evitar, quando chegar o sofrimento, a melhor coisa que tem é que na alma tu se sinta como num barquinho em águas tranquilas, a certeza da salvação. Porque no corpo, amados, o barco está em alto mar, vai naufragar, sim, é o corpo. E nós sabemos que aqueles que viverem no tempo do fim mesmo, não vai ser alto mar, não, vai ser alto fogo, né? O mundo vai terminar por fogo. Então, João 17, 12, nenhum deles se perdeu, nenhum deles. Ah, mas meu irmão, não sei quem, minha família, vai botando na cabeça, vai trazendo a palavra: o Senhor Deus é justo, é perfeito. Esse meu amigo, essa minha irmã, meu irmão, meu pai, meu filho, meu primo, ele vai aceitar. Eu estou orando por ele. Pronto, segue assim. A justiça do nosso Deus é perfeita. Nem um deles se perdeu. Ah, mas se eu chegar na glória, pensamento do cristão, rodopia, gira, não para. Se tu chegar na glória, tu vai ver a verdade lá, completa como ela é, perfeita. Não vai ter essa história de um Deus ruim, que uns são salvos, estão alegres lá em cima, enquanto que um parente está no inferno. Se isso acontecer, o Senhor Deus vai te mostrar o porquê, e tu vai estar muito bem obrigado. Tu vai conhecer a verdade. Então, essas coisas começaram a vir na minha mente. Na minha mente, quando eu pensei assim, nenhum deles se perdeu. Logo eu pensei a bicharada entrando na arca de Noé. Hoje seria o que é isso? Os ímpios buscando a salvação. Mas quem? Eu não estou vendo ninguém, ninguém quer aceitar. Cumpre. A salvação quem faz não sou eu, não é tu. Cumpre, ide, pregai o evangelho, anuncia, dá testemunho. Se tu não é pregador, não é pregadora, simplesmente diga: Jesus Cristo é o Senhor. Se te perguntarem o motivo da tua fé, Jesus é meu Salvador. Fale em alto e bom som. Fale com certeza. Ele é tudo para ti. Então, quem são os ímpios buscando a salvação? Não sei. Não sei. O Senhor Deus sabe quem vai ser salvo. De vez em quando eu estou vendo um. Eu queria ver multidões. Até os pregadores de grandes multidões, eles se sentem felizes, é claro, porque são grandes multidões. Mas eu tenho certeza que eles saem dali com uma sensação maior do que é. Porque toda aquela multidão ali, não dá para dizer que todos foram salvos, não dá. Muitos estão só na emoção. Mas Quando a palavra diz nenhum deles se perdeu, quando nós sabemos que o plano do Senhor Deus é perfeito, nós temos que entender que nós também estamos seguros. Nós estamos salvos, nós estamos selados pelo Espírito Santo. Só que a gente tem que ter firme a palavra da verdade. Primeiro é isso, existe um Deus. Esse Deus é nosso Pai, ele enviou o Filho dele para nos salvar e nós aceitamos. Por isso nós passamos a ser também filhos. Ora, o que que um pai faz com os filhos? Ele faz tudo pelos filhos. Ah, mas isso está acontecendo comigo? Nós já entendemos. É o processo, é algo tão complexo que é como se fosse um nenezinho no colo do papai. O nenezinho não sabe o que o papai está fazendo, batalhando no mundo, defendendo, para que aquele nenezinho receba todos os cuidados, cresça e tenha a sua vida. Espiritualmente, o nosso Deus está ativo. Ele está fazendo tudo que nós sequer possamos imaginar, inclusive os seus anjos. Então, nós temos que entender isso. Nenhum de nós se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Aí é que veio na minha mente a imagem da bicharada entrando na arca. Não adianta, não adianta. Aqueles que buscarem a face do Senhor, nós éramos assim, uma bicharada, criaturas como bichos, como animais. Aqueles que querem ser filhos, querem entrar nessa arca, vão entrar, é um chamado. Quando Noé construiu a arca, ele não mandou. Ele não mandou WhatsApp, não mandou YouTube, não mandou e-mail, não telefonou, não escreveu uma carta. É um chamado espiritual. Até os bichos, quando o Senhor Deus quer, eles ouvem o chamado e fazem o que o Senhor Deus quer. Então, amados, nós éramos como criaturas, agora somos filhos. João 6, versículos 35 ao 37. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ora, a bicharada está entrando na arca, somos nós. Estamos entrando na arca, eu quero ser filho. É uma analogia bonita. Nós estamos entrando na arca. Estamos entrando na arca. Ora, quem não crê, não crê. O Senhor Jesus é o pão da vida. Eu creio nele, eu não terei fome. Não, não vai ter fome, experimenta, fica sem trabalhar. Não entende a mensagem? Não recebeu? É mensagem espiritual. Até bicho recebe a mensagem. Quem quiser se salvar, busca o Senhor Jesus, ele é o Salvador. Experimenta. Os pregadores estão sempre anunciando a palavra, sempre dizendo: todo aquele que buscar o Senhor, ele vai dar comprovação de si mesmo. O Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, nunca terá sede, não terá fome. Significa o que aí no versículo 35? Significa a glória, significa que desejar, nós podemos morrer de sede, morrer de fome, morrer de tudo, ficar sem nada. É o que está acontecendo no mundo inteiro, mas é claro, quem não vive isso não vê. Mas quem está em Cristo sabe que isso é verdade. No meu caso, desceu um anjo, me visitou e eu dou esse testemunho para mostrar para vocês que mesmo assim a carne batalha contra. A carne te faz pensar diferente, esquecer da palavra. A carne te faz resistir. Então nós temos que ter em mente que nós estamos no barco do Senhor, estamos selados, salvos. Não teremos mais fome nem sede, nunca mais. É isso que eu venho falando para minha mãe. Visto que a minha mãe ontem alegre me enviou um texto dizendo que agora vai buscar, vai ler. Claro, ela está cansada, assim como eu estou cansado, assim como vocês estão cansados, de beber a água do mundo e nunca matar a sede. Porque a água do mundo mata a sede do corpo, mas não da alma. E o corpo vai perecer, esse corpo de carne aqui. Eu sou o pão da vida. Olha, quem não crê, não crê. A bicharada. Entra na arca, vai estar uma multidão de cristãos já buscando a face do Senhor. O mundo está vendo. Somos embaixadores de Cristo. Estamos dizendo: vem, vê, prova a salvação, tu vai ver que é verdade. Poucos querem abrir a Bíblia. Versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Olha aí, ó, né? Até eu que vi um anjo, aquele anjo veio e me trouxe uma mensagem, eu quase que não crio. Eu agi durante muito tempo, girando, confuso, né? Confuso, mensagem tão simples. Claro, eu até hoje tenho, como qualquer um vai perguntar, eu sei que qualquer um tem essa pergunta, não me pergunto porque nem fazem questão, não creem, né? Mas até hoje eu tenho assim, por que eu? É, por que eu? Claro, mas enfim, aconteceu, irmãos. E mesmo na época de Cristo, o versículo 36, o Senhor diz, mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Olha aí o Senhor dizendo que Ele é o pão da vida. Quem vem não vai ter fome, não vai ter sede. A promessa. Mas muitos não criam, não entendiam, não queriam aceitar, por mais parábolas, por mais ensinamentos, por toda a palavra que o Senhor Jesus falava, e Ele sempre confirmando. E aqui no versículo 37 Ele diz, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É a salvação garantida para nós, irmãos. Nós que estamos em Cristo, no barco de Cristo. Então, veio a imagem da bicharada entrando na arca. Diminuiu a minha preocupação, vou cumprir a palavra. Bicharada vem, não precisa nem chamar, Noel não foi chamar. A bicharada vem, anuncia a palavra, segue com Cristo e todas as coisas vão acontecer na tua alma, amado, amada. Esse barquinho não está nem no mar, ele está quase que no fogo, quase no fim dos tempos. É barco espiritual. Toda a palavra aponta para o Cristo Jesus. Então, Gênesis 6, versículo 5 a 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Vocês conhecem o texto. Vou pulando aqui. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Aqui a palavra arrependeu-se, é muito bonito entender que o Senhor Deus, Ele sendo Deus, Ele é perfeito, Ele não se arrepende da forma como nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos porque nós erramos, nós pecamos. Então nós temos esse sentimento de arrependimento, não quero mais fazer aquilo, eu errei. Mas o Senhor Deus, Ele tem este sentimento de arrependimento, eu não quero mais fazer aquilo. Não que Ele tenha errado, mas é uma maneira que o Senhor Deus tem de explicar para o entendimento humano os seus movimentos. É uma maneira que o Criador tem de explicar o que Ele está fazendo. Olha, Ele foi até aqui, agora Ele retrocedeu um pouco, mas não é que Ele desistiu, é um movimento divino. Então, aqui o Senhor, Ele explica para nós que Ele se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. É até onde nós podemos entender que o Senhor Deus, então, destrói o homem que criou sobre a face da terra. Então, isso nós lemos em Gênesis 6, vocês conhecem a história. E no versículo 8, Noé achou graças aos olhos do Senhor. Então, Noé, mais sete, entram na arca e mais a bicharada toda, né? E hoje eu chamo de bicharada nós, né? Nós éramos uma bicharada, nós éramos animais. E agora nós somos filhos, claro, nós entramos na arca. O propósito, então, Mateus 24, vocês conhecem, versículos 36 ao 39, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Chega a ser ridículo. Nós somos ridículos. Sem Deus, nós somos ridículos. Porque quando eu olho os outros, eu vejo quem eu era e quem eu sou ainda, graças ao Senhor Jesus, agora não sou mais. Não por mim ainda sou ridículo. Nós somos ridículos, pô, nada, né? Por isso que a salvação vem pelo Filho de Deus, porque Ele é um com o Senhor Deus, a expressa imagem do Deus vivo. Todo aquele que aceita o Filho de Deus tem a vida eterna, já entrou na arca, já está salvo. Mas é ridículo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até que aconteceu. Assim vinha eu andando, achando que é fazer meus projetos. Como que não? Estudei a vida inteira para ser milionário. Já deixei um rico e desce um anjo para dizer não, não, não, não. Se a tua mente está presa no mundo, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter dinheiro, não sei. Mas a mensagem foi essa. Meu maior pecado está como que comiam, bebiam, casavam-se, davam-se. Mas não tinha nada disso, eu estava buscando isso. Não interessa. É mensagem de salvação, não importa a tua situação. Nós não pensamos no nosso semelhante como deveríamos. Olhem para o semelhante, olhem para aqueles que estão escravizados em regiões remotas. Tem gente no telemarketing aparecendo no meu PV querendo vender coisas. Eu já pesquisei, algum destes são escravos. Estão vivendo a pão e água no apartamento e eles vêm vender coisas para ti no privado, a mando dos outros lá. E se não venderem, eles apanham. E se conversar alguma coisa diferente, eles apanham. Nós percebemos isso quando eles não saem do assunto querendo vender, querem vender, vender. Aí tu conversa, fala uma coisa diferente e eles não respondem e continuam. Ah, tá, mas o senhor gostaria de investir nisso e não sei o quê. Nós vamos percebendo a situação dos outros. Então não importa a minha situação se eu não tenho nada. Todo aquele que está com a mente voltada para o mundo está ainda como que estivesse comendo, bebendo, casando, se divertindo. Por pior que seja a tua vida, se tu não está buscando a face do Senhor, a tua âncora está no mundo. As tuas preocupações estão no mundo. Quando o Senhor diz, não temas. Ah, mas não temas, ah, mas não sei o que. É como Noé, uma entrega. Entra nessa arca de vez, fecha a porta, porque já está chovendo. Já está chovendo lá fora, já está subindo a água. E muitos irmãos ainda estão naquelas músicas lindas e tudo. Eu também, de vez em quando. Eu também, mas eu não tenho essa coisa de ficar só na imaginação do bonito, assim. Não tenho. E, por incrível que pareça, quando a gente busca a palavra do Senhor Jesus, primeiro a gente vê que é isso mesmo, a entrega. Seja o que for, aí a coisa fica bonita. Por incrível que pareça, é o paradoxo. Quando a gente procura primeiro a verdade, depois o Senhor Deus, Ele derrama sobre nós as riquezas espirituais que são lindas, lindas, maravilhosas. E aquele que procura ficar só na cantoria, sem entendimento da palavra, por mais bonito que seja aquilo, aquele irmão que fica, né, nem todos eles conseguem alcançar com profundidade a beleza da palavra. E muitos não conseguem fazer o que a mulher do fluxo de sangue fez, tocar na roupa do Senhor e receber virtude, receber poder. Hoje, o Senhor Jesus não está caminhando na face da terra, por isso que não estão havendo as curas. É fácil de entender, irmãos. Quando eu digo para vocês que desceu um anjo e veio me corrigir, vejam, amados irmãos, nós não podemos ficar no sonho, na imaginação, temos que ter o entendimento da palavra. O nosso Deus, Ele está bem de perto, olhando a gente, estamos selados. Tudo que a gente tem que fazer é ficar dentro desta arca, dentro deste barco hoje. Por que que é um barco? Por que que já não é uma arca? Porque a salvação é individual, é individual. Lá Noé entrou com mais sete, mas hoje dizer, ah, eu e a minha família é individual, vai buscar entendimento na palavra. É individual. Tem muita família aí que tem irmão orando 10, 20 anos para a família aceitar. Em primeiro, o entendimento é espiritual. Na carne, em segundo lugar. Os teus desejos, os teus pedidos, por melhores que sejam, tu não sabes se tu vai receber aqui na terra. Peça as coisas de cima. Peça entendimento da palavra. Peça sabedoria. Para que tu sintas a verdade. A verdade é essa. Olha o que acontecer, a palavra diz. O que está reservado para ti está reservado. Por acaso tu vai cancelar? Se o Senhor Deus reservou e disse vai ser assim, tu vai cancelar? Não tem como. Se o Senhor Deus disse para Paulo quanto ele vai ter que padecer, como é que Paulo vai dizer assim? Não, não. Vai dar uma de Jonas. Não, nem Jonas pôde escapar. Então nós temos que ter entendimento da palavra. Porque Jonas só foi atender ao chamado quando o Senhor Deus, lá em Jonas 3, versículo 1, disse assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Olha aí. Desceu um anjo e vejam bem o testemunho e usem o testemunho para entenderem a vida de vocês. Não somos iguais. O testemunho aconteceu comigo. É o meu testemunho, é o que aconteceu comigo. Se vocês não creem, tudo bem. Mas vejam a minha situação. Mesmo descendo um anjo, é um chamado de salvação. Chegou a descer um anjo para dizer: não, não, ainda que eu não explique, porque eu não dei o testemunho completo ainda. Ainda que eu não explique completamente que o meu maior pecado era estar se apegando ao mundo. Esse é o maior pecado do homem. Quem ama o mundo odeia a Deus. A minha obsessão pelo mundo, pelo conhecimento, que aos 4 anos de idade veio o demônio. Então, arrepiei. Passei a vida inteira estudando, buscando entender. Entender tudo, menos a palavra do Senhor Deus. E depois, já tendo aceito o Filho de Deus, eu ainda continuei buscando respostas no mundo. E aí desce aquele anjo: não, não, não, não. A mesma coisa para vocês. Vocês observem o seguinte: quando desceu aquele anjo, eu ainda passei mais quase 2 anos perdendo tempo com os meus pensamentos, ancorando meu barco no mundo, buscando que resposta tu está buscando, criatura. Acabou a tua vida, acabou a tua vida carnal. Se eu tivesse esse pensamento antes, eu já teria recolhido a âncora há muito tempo. Meu barquinho já estaria navegando com Cristo mais rápido. Mas não tem mais rápido, mais devagar. É tudo no tempo do Senhor. Isso tudo, para mim, na minha vida, foi o meu processo. Tu tens o teu processo e tudo. Mas eu entendo que quando a gente trava no entendimento da palavra, acontece exatamente isso. Veja a minha situação ridícula. Chegou a descer um anjo e no mesmo dia era para eu clamar por perdão, me alegrar, entender que o Senhor Deus, nosso Pai, repreende os seus filhos porque nos ama. Não, ainda fiquei sofrendo anos. Entender que condenado não recebe advertência de anjo. Entender que a palavra do nosso Deus é simples, é entrega. Quanto mais eu resisti, amados irmãos, mais indo contra a correnteza, contra a palavra do Senhor Deus, sem nem mesmo saber. Mas eu estava como Jonas, sofrendo dentro da barriga de um peixe. É, sofrendo. Hoje, da mesma forma, eu não vejo a luz. Eu vejo a luz do dia, tudo é maravilhoso, mas eu não tenho como passear, não tenho a vida que muitos têm, não tenho carro, não tenho salário, não tenho lazer. Fico trancado no meu quarto, né? Sem nada, fico buscando a face do Senhor e estou feliz. Mas antes eu estava como que dentro da barriga de um peixe, querendo o mundo. Eu preciso, eu estudei a vida inteira para isso e não sei o quê. E o Senhor Deus, em vez de me dar a recompensa que eu achava que merecia, me colocou dentro da barriga do peixe. Chegou até a ser um anjo para isso, irmãos. Então também Jonas, é o propósito. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, Assim estará o filho do homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Já a sombra de Cristo, né? Já anunciando, conforme diz o texto em Mateus 12, versículo 40. Paulo, vamos voltar um pouquinho para Paulo. Atos 27, versículos 18 ao 26, eu vou pulando. Vocês conhecem o texto. Mas quem não olhou ainda, olha um filme aí. Ou imaginem a situação de Paulo, né? E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, não pudemos ver o sol nem as estrelas. E o vento continuava soprando forte. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: Homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Amados, eu estou rindo aqui de. Eu ia falar desespero, não é desespero, é desabafo. Não tem desespero, nós estamos selados. Mas não é ministério da prosperidade, amados irmãos, estou até gaguejando aqui. Não é ministério da prosperidade. Paulo disse no versículo 22: Agora peço que tenham coragem, serve para nós. Ninguém vai morrer. Ora, mas nós vamos morrer, pregador. Claro, todo mundo sabe. Mas nós não vamos morrer. Nós temos a vida eterna e abundante. É espiritual a mensagem. E quando a gente chegar na glória, vai ser literal. No versículo 22, mas agora peço que tenham coragem. A mensagem é para nós também. Ninguém vai morrer. Ah, mas nós vamos morrer. Claro que vamos morrer. A primeira morte. Vamos perder somente o navio. Claro que nós vamos perder o navio. É este corpo de carne, irmãos. Vocês sabem tudo isso que eu estou falando, mas isto é o Espírito Santo nos mostrando a palavra de consolação. A palavra que é consolação porque é salvação, que um dia tudo vai terminar. Ninguém vai morrer, ah, mas eu vou morrer. Não batalha com a carne. Vai pela palavra, entra no barco com Cristo. A palavra diz que nós que aceitamos a Cristo já estamos crucificados com Cristo para subir com Cristo. Então ninguém vai morrer porque Cristo venceu a morte. Ninguém vai morrer, ah, mas nós vamos perder o navio. Vamos perder o navio. É esse corpício aí, cedo ou tarde o corpício vai para debaixo da terra. Mas nós vamos subir. Versículo 23. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Então ali Paulo agora sabe que o Senhor Deus está com ele de novo. E anuncia para eles, no versículo 25: Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus, estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Estão vendo, irmãos? Então, o Senhor Deus colocou todos os seus filhos juntos na promessa. Nós não somos menos. Um anjo desceu, e o que que eu vou dizer para vocês? É semelhante ao que Paulo diz: olha, apareceu um anjo, tenham coragem, Deus existe, é o nosso Criador, está tudo bem. Ah, esse pregador aí está sentadinho lá na cadeira, está tranquila a vida dele. Não está, não, irmãos, não está, não. Há 10 anos mais ou menos que eu sofro, não durmo, não está nada tranquilo. Na carne não está. Mas na alma, irmãos, a alegria de saber que o nosso Deus vive, nos olha e é o plano dele. É assim. Então vejam a comparação do que aconteceu com Paulo e o que está acontecendo conosco. Nós estamos nessa água, o navio chacoalhando. Mas tem um motivo. Cada um de nós tem que ir até um ponto e depois morrer em Cristo e subir. Nesse momento, esse irmão que vos fala também viu um anjo, também recebeu uma mensagem de um anjo e também está num barco sendo chacoalhado, como vocês estão. E se não creem em mim, creiam na palavra. O seu Deus está dizendo para nós: não temam. Está dizendo para mim: não tema, porque é preciso ir até a presença do imperador. Eita, mundo velho, agora vai entender a mensagem. É preciso cada um de vocês ir até a presença de um imperador. Quem? Que imperador é esse? Espiritual. Quando vocês dão um testemunho na esquina, num ponto de ônibus, aquela pessoa que não acreditava no Senhor Jesus e passou a acreditar, naquele momento ela era como que um imperador. Qual é a diferença entre um grande imperador e um que não crê no Senhor Deus e depois passa a crer? Nenhuma. O que que tem um grande imperador? Nada, nada. Perante todo o universo ele é pó, muito menos ele é perante o Senhor Deus, nada, assim como nós. Não tem diferença nenhuma. Então, todos vocês, assim como Paulo tinha uma missão, todos vocês têm que viver até um certo dia. Por quê? Porque o Senhor Deus quer. Porque o Senhor Deus determinou. A palavra diz que até os fios de cabelo ele sabe quantos são, estão contados. Tu não pode acrescentar um dia na tua vida, nem tirar um dia. É preciso ir até um certo ponto, até um certo dia, até uma certa situação e morrer ali. Ah, mas eu vou morrer. A alma, a carne, né? Puxando a alma para baixo, fazendo a alma lembrar desses pensamentos. Ah, mas isso. Esse é o ministério da prosperidade, que tenta entregar uma felicidade, sai o crente feliz ali daquela pregação e no outro dia está triste. Nós temos que ser como Paulo, sendo chacoalhado, mas buscando o Senhor, sabendo, glorificando, adorando o nosso Salvador, porque nós estamos indo para lá, para a glória. Então, versículo 24 ainda, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Hoje também, o Senhor Deus, na sua bondade, já deu a vida de todos nós que estamos viajando, não ficando aqui, viajando com Cristo. Eles estavam com Paulo naquele barco. E nós, assim como Paulo estava com Cristo, nós estamos com Cristo. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Como a gente vai pela carne, irmãos? Desceu um anjo. Eu já estava 4 anos em Cristo, levantando o nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus sabia que eu cria, por isso mesmo o Pai repreende os seus filhos, aqueles a quem Ele ama. O Senhor Deus não vai repreender um que é satânico, um que está pior do que satânico, é aquele que cria um canal no YouTube para ser contra Jesus, para dizer que a Bíblia é falsa, é o pecado contra o Espírito Santo. Não, o Senhor Deus não vai repreender esses. Não, esses aí estão entrando já na operação do erro. Mas aqueles que levantam é Jesus, falam com tanta novidade, com tanta alegria, Jesus, esses o Senhor repreende. Aconteceu comigo, irmãos. É Jesus, é pregação. 4 anos. Mas o primeiro dia na minha vida, o primeiro dia em que o pobretão aqui tinha um dia, eu tive muitos dias. Tive dias de praia para passear e tudo. Mas assim, eu nunca tive de viajar na outra cidade, né? Me sentir sozinho. É assim que o mundo gosta, né? Dono de si, a ideia do mundo, né? É, mochileiro. Você não vê esses mochileiros aí? Estão sofrendo na solidão. É, não é assim, não. Melhor é a família mesmo, né? Mas o dia em que eu me senti assim, dono de si, né? Desligado do mundo de todos, andando numa cidade, para matar a saudade da minha infância, que foi parte lá em Porto Alegre. Desce um anjo. E aí então esse anjo veio me corrigir, porque eu estava buscando respostas no mundo. Era Jesus. Era o nome do Filho de Deus com tanta emoção, mas na hora de viver o meu particular, a minha mente estava assim: o que que eu vou fazer no mundo? Qual é o projeto? E não sei que uma obsessão tal, irmãos, que se tornou um testemunho quase impossível de se crer para muitos. Por que que um anjo desceria para esse Zé ninguém aí? Ainda nos tempos de hoje, o cara não é Moisés, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não é apóstolo. É, aconteceu. Então, amados, a mensagem é essa. Primeiro, receber o choque da verdade e não do ministério da prosperidade. Primeiro, se impactar, saber, é assim, é brutal. Nós estamos no meio das ondas do pecado. Nós estamos num mundo coordenado pelo maligno, que em suas melhores intenções ele está querendo apenas ignorar o Criador. Ele chega a enganar os seus para que não alcancem o conhecimento de Deus, para que sequer saibam que o seu Deus existe. E a palavra diz que não. Todas as almas sabem que o Criador existe. Mas nós estamos neste mundo perverso. É um mundo onde as pessoas pervertem. Perverter tem o significado de verter, trazer para si a todo custo. Dizer assim: ah, eu era um pervertido. O que que os outros pensam? Ah, é questão sexual, né? É também. Mas ser pervertido não é só essa questão, não. O entendimento da palavra perverso é maligno. É aquele que perverte na melhor das minhas intenções. Era Jesus. Era o nome do Filho de Deus, pregação emotiva. Mas, apesar de eu estar trazendo a palavra, naquela época eu estava pervertido. Eu estava vertendo para mim o que eu queria a todo custo. É o mundo, eu tenho que fazer minha palestra. Eu não quero saber, eu estudei muito, eu vou ser milionário, e a palavra dizendo todas as coisas. Que é mais difícil entrar um rico no reino de Deus. O Espírito Santo me mostrando por A mais B por que eu não conseguia, desde os 4 anos de idade, perseguição e tudo. E eu naquela emoção, e buscando, pervertendo, como se eu estivesse sugando, sugando. A tal da lei da atração, né, irmãos? A lei da atração é assim, a pessoa pensa muito numa coisa e na mente dela ela vai conseguir, ponto final, é o que o mundo ensina. Então ela se torna um pervertido, porque ela perverte, ela verte, ela atrai, ela busca, como se ela colocasse corda em tudo e todos e puxa tudo para si. Ela quer ser aquele imperador. Ela quer do jeito dela, tem que chegar os recursos para ela. Estão entendendo, irmãos? Nós temos que crer que o nosso Deus é nosso Pai, ele provê tudo para a nossa salvação, para o nosso bem. Agora, o que aconteceu aqui na terra tem que ser conforme a vontade do Pai. Não podemos ser pervertidos, não podemos dizer: vai acontecer, eu vou ser chefe de uma empresa, eu vou mandar, tudo vai vir a mim. Não podemos ser assim. Vocês percebem a diferença? Isso é uma explicação simples, mas é exatamente isso que acontece. Quando nós pegamos 2 ou 3 versículos da palavra e buscamos somente o ministério da prosperidade, nós estamos ancorando o nosso barquinho no mundo. Nós estamos dizendo para o Senhor Jesus: olha, eu não vou para Nínive, eu não vou entrar nesse barco, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ou para o Pai, ou para o Filho. O Pai e o Filho são um. Para o nosso Deus, está dizendo alguma coisa assim, que tu está ancorando o teu barco. Nos teus lamentos, olhando para trás, quando a palavra diz: olha, não é digno do arado quem olha para trás. Porque quando tu olha para trás, tu ancora, fica preso no passado. Ou fica preso, presa no passado, por saudade ou por medo dos teus pecados, que é o maligno te condenando. E o Cristo dizendo: já está limpo, já está limpa pela palavra, segue com Cristo. Não é ministério da prosperidade. É entender que nós estamos na posição deles. O Senhor Deus pegou todos, a bicharada, botou na arca. É, nós somos a bicharada hoje. O Senhor Deus colocou tudo na arca e somos os filhos agora. É o propósito do Senhor. É entender que nós estamos na posição de Paulo, de Noé, de Jonas, de Pedro. Nós estamos na posição deles. Ainda lembrando de Paulo, Atos 27, versículos 29 ao 32. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de profundidade. Mais adiante tornaram a medir e deu 27 metros. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Olha aí, irmãos. Nós estamos medindo. A água chacoalhando, nós vamos virar e o medo e não sei o que. A palavra dizendo, não temas. Vocês estão entendendo? Por isso jogaram quatro âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio. Olha aí, irmãos. Será que nós vamos tentar escapar desse navio? Quando o propósito do Senhor diz: olha, é por aqui, vai com Cristo. Não tem para onde escapar, vamos subir com Cristo. Olha o meu testemunho, mesmo que não creio, entendo a lógica do meu testemunho. Não tem um homem que estudou a vida inteira e buscou e passa vergonha e não pode ter nada, e ainda desce um anjo para dizer: não, não, não, não, tu está indo para o inferno. Essa tua atitude não. Vocês estão entendendo, irmãos? Mesmo a minha voz, a pregação minha e dos outros pregadores, é o Espírito Santo enviando mensageiro para vocês, dizendo: não, não, não, não temam. Vai bater nas rochas, que bata nas rochas, que arrebente o navio, é o propósito, Senhor. Nós estamos selados pelo Espírito Santo. Nós temos que adorar o nosso Deus, não só em cantorias, mas em espírito e verdade. É assim mesmo. Eles jogaram quatro âncoras e oraram para que amanhecesse logo, para que acabasse aquilo. Tudo bem, nós também fazemos isso. É todo dia, né, irmãos? A gente ora ao Senhor pedindo que olha que termine tudo isso. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio. Olha aí, baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio também. Estão vendo, irmãos? De alguma forma, às vezes a carne puxa e a gente quer esquecer do evangelho, quer viver no mundo. Ah, mas não esqueço coisa nenhuma. É assim eu estava. Pregava, era Jesus, era tudo, era salvação, mas eu fazia que não vivia aquilo. Ah, mas eu não estava roubando, matando nada, mas a minha mente estava em pecado, estava indo para fazer todos os pecados. Estava buscando as coisas do mundo, se preparando, projetos e não sei o quê, quando não era o que o Senhor Deus queria para mim, pelo menos naquele dia. Então eles já estavam ali, baixando o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras na parte da frente do navio também. Para quê? Já jogaram quatro atrás. Então Paulo veio e disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Olha aí, irmãos, é para nós. Se nós não adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, não confiarmos no Senhor, não poderemos nos salvar. O que significa isso, irmãos? Quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Na carne, o barco vai afundar, é uma questão de tempo, irmãos. Eu queria viver até os 122. Olha aí, estou com 58 e não sei. Com tudo que está me acontecendo, pode ser até, né, que o Senhor Deus queira. Mas na carne, o navio está quase batendo nas pedras e tudo. E não adianta fingir. Não adianta dizer que é cristão e não sei o quê. E na realidade, tu está querendo é sair desse navio. Toma cuidado. Porque se tu está com os teus pensamentos no Ministério da Prosperidade, se tu está com as tuas preocupações demasiadas com o passado ou com o presente, não poderão se salvar, porque tem a vida eterna quem crê no Filho de Deus. É só quem crê, é quem se entrega. Versículo 32. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e o largaram no mar. Ai, ai, ai, ai, ai. Paulo avisou: olha, se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Eles acreditaram em Paulo. Aí os soldados fizeram o quê? Cortaram as cordas que prendiam o bote. Eu não quero mais saber desse bote, eu não vou tentar me salvar no bote. Não. Largou o bote no mar. E ficaram no barco. Estão entendendo, irmãos? Qual é o teu bote que tu está aí preparando para se desviar do seu Jesus? Ah, mas eu não estou falando com todos os irmãos. Eu estou dizendo para vigiar. Pode ser que tenha um irmão que esteja nessa situação como eu estive, sem saber, preparando um bote para navegar num botezinho em alto mar, para abandonar o barco do Senhor Jesus, que é o selo do Espírito Santo, que é a adoração verdadeira, que é confiar no Senhor até a morte, que é subir com Cristo Jesus. Esse bote, irmãos, é a insegurança, porque a palavra diz que aquele que crê tem a vida eterna. Ora, se tu já tem a vida eterna, tu está preocupado com o quê? Ah, mas isso, a carne falando alto. Não, a hora que tu morreres, na mesma hora tu vai subir, na mesma hora tu vai estar entre os anjos, vai ser um anjo, corpo glorificado. Na mesma hora tu vai estar lá em cima, não vai para o caixão. Preocupado com o quê? Então, se tu tens essa preocupação demasiada, ah, mas o mundo, exatamente. É, eu passei mais ou menos 2 anos assim. Desceu aquele anjo, eu passei mais ou menos 2 anos, vocês sabem a época em que nós estamos, o mar não está para peixe. E quem é que é peixe aqui? Cristão. O mar não está para peixe, não é brincadeira, não. Então, os peixes vão morrer? Vão morrer. Lamento dizer para vocês, irmãos, a primeira morte é para todos. O barco vai se arrebentar nas pedras. Mas que se arrebente, irmãos. É assim mesmo. Então, o que é esse botezinho que muitas vezes um cristão como eu preparou para se afastar do barco do Senhor Jesus? É quando a gente está se afastando da fé sem nem mesmo perceber. É o que nós lemos em Mateus 14, versículos 24 ao 32. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Aqui agora é Pedro, irmãos. Porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. O Senhor Jesus literalmente andou sobre o mar, mas a mensagem aqui para nós é essa, o poder do Cristo andando sobre as dificuldades, sobre o mundo do pecado. O mar é isso, né? O mar é essa multidão de pessoas cometendo pecados. E por isso que o mar não está para peixe, porque nós estamos aqui com eles, no mesmo mar, no mesmo lugar. À quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Eu não gritei com medo quando desceu aquele anjo, mas é como se eu tivesse gritado, porque eu passei mais ou menos 2 anos confuso. Versículo 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha aí, irmãos, o Senhor sempre nos falando. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pronto, está aí. Ó. Cristão que é cristão está sempre invocando o nome do Senhor. Estão vendo, irmãos? Olha eu lá, ó, Jesus, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, pregador. 4 anos buscando o Senhor. E aí o Senhor me mandou para cima das águas. É, aí veio. Qual foi o teu pecado, pregador? Um dia eu faço a pregação completa, mas o meu maior pecado foi esse. Eu já estava me achando por cima das águas, por cima do mundo, eu ia ser líder, eu ia ser não sei o quê, ia ser milionário, mas não é assim, não é isso. O Senhor Jesus vem andando por cima das águas, andando por cima do mar, não é para pisar nos pecadores, não. Ele mostrou o poder dele, é Deus. Que ele está acima de tudo isso. Ele não afunda nisso. Ele veio para salvar. Ele veio para estender o braço para Pedro. E Pedro ali representando todos nós. Pedro ali mostrando que a rocha é Jesus. Versículo 29, ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, espiritualmente, o Senhor também disse para mim: Vem. Quer ser pregador? Se por um dia, por um mês, não sei. E se o Senhor Deus determina, vem. E eu já estava uns 4 anos. E fui. Já estava andando sobre as águas pelo poder de Cristo, porque nós não pregamos nada. Nada vem de nós. Tudo vem da Bíblia, tudo vem da palavra do Senhor Deus, o Espírito Santo guiando. De mim, nada, nada. Tanto é que eu já estava sobre as águas com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Então eu já estava sobre o mar e tudo, mas no mar da minha arrogância. Não, comecei a afundar nesse mar, porque o Senhor me chamou. Já estava pregando, já estava buscando a face do Senhor. Já estava saindo do mar, andando sobre os pecados, sobre o mar. Pelo poder de Cristo, todo cristão está fazendo isso. Indo ao encontro do Senhor, acima de tudo isso que está acontecendo, sobre as águas. Mas no meio do caminho, cada um tem a sua história fantástica. No meio do caminho, as forças das trevas puxam o cristão. E aí o que que acontece? Vem o medo, vem a dúvida, vem qualquer sentimento. Ou vem o desejo pelas coisas do mundo, como eu tive. Mas tu já estava indo sobre as águas, criatura, ter com Jesus. Crendo, o Senhor já tinha te chamado, mas sentindo o vento forte, teve medo. O que que a minha alma sentiu? Que medo que eu tinha de perder o quê? Ah, mas a vida inteira estudei, eu ia ser milionário, não sei o quê. Assim, cada irmão, em algum momento, tem algo que faz a alma desviar, que faz a alma ter uma recaída, que faz a alma ir para o fundo. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Então, hoje, irmãos, de toda essa bagunça, de tudo que aconteceu comigo, um testemunho longo, assim com vocês também, vai chegar num ponto de nossas vidas, para mim já chegou e sempre está acontecendo, e sempre estou dizendo: Senhor, salva-me! Senhor, me ilumine, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ah, Pai amado, eu falei isto de novo. Acaso não será verdade o que eu te disse agora? Ah, meu Senhor, mas é a palavra muito sublime para mim. Mas é verdade, meu Pai. Eu venho buscando a tua face, venho caindo, me arrebentando e buscando a tua face. As forças das trevas, estou vendo, muito foi dado e muito está sendo cobrado de mim. É, irmãos, mas é isso mesmo que acontece. O Senhor Jesus é quem veio, o Filho de Deus, ele quem veio sobre o mar para nos buscar. E nós, de alguma forma, semelhantemente a Pedro, estamos assustados. E no meio de tudo isso a gente vê, mas não é para se assustar, é o Senhor mesmo. Quando desceu aquele anjo, eu fiquei: irmãos, olha, eu não fiz o testemunho ainda. E eu vou morrer assim, como que assustado. Mas é assim, é o Senhor. Ele envia mensageiros. É assim, irmãos, nós vamos habitar em glória. Então, muitas vezes vocês, eu, todos nós estamos dizendo: é o Senhor Jesus. Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. É o que nós estamos dizendo. Olha, eu já estou vendo lá no meio desse mar de pecado, de guerra, de medo, de notícia. No meio disso tudo, quem que eu estou vendo? O Senhor Jesus, vocês também. Nós já estamos como que sem palavras dizendo: Senhor, eu estou te vendo aí, é o Senhor. Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Por quê? Porque não, sem autorização a gente não vai, né? Não vai. Tá louco? Olha o mar aí. Né? Agora mesmo o cara que faz uma bomba nuclear está me ouvindo. Não sei. Tá louco, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Manda-me, manda-me. Me dê uma ordem. Então, na confiança, a gente vai na oração, clama, para que tem uns que nem estão pedindo, né, irmãos? Jeremias 33, 3. Clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clamem, peçam, Senhor, revela-me, manda-me ir ter contigo. Concede-me os dons que tu queres me conceder. Revela-me aquilo que tu queres me revelar. Quando vocês começam a pedir as coisas de cima, estão que nem Pedro. Já pararam de ancorar o barco e pedir as coisas de baixo. Eu quero isso, ajuda naquilo. Conversa com o Senhor Deus. Ó, Pai, não estou gostando. Olha, mas se eu for morrer, vai que seja feita a tua vontade. Mas me dê sabedoria, me dê paz para eu entender, Senhor Deus. Me dê um sinal para que eu saiba, ah, meu Deus, será que eu posso saber que se é isso mesmo, não vou receber o que eu pedi? Então, meu Pai, recebendo ou não o que eu te pedi, antes me dê aquilo que tu queres me conceder, como em Jeremias 33, 13, irmãos. Eu sei que se eu não receber é porque não era para receber. Então, eu sei que tu estás me ouvindo. Eu estou vendo Jesus, o Senhor. Então, peça, ele e o Pai são um, peça para o Pai. Aquilo que o Pai quer te conceder. Tu está dizendo para ele, Senhor, eu estou te vendo, então manda-me, me dê uma ordem para eu ir aonde eu tenho que ir, eu fazer o que eu tenho que fazer, qual é a minha missão? Clamem por isso, irmãos. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor Deus vai responder. Aqui, o Senhor Jesus estava aqui na terra, né? Nesse momento ele estava sobre o mar. E ele disse: Vem, hoje o Espírito de Cristo habita em nós, o Espírito Santo, que assim como o Filho é um com o Pai, o Espírito Santo também é um com o Pai, é o nosso Deus. E ele está dizendo: Vem, orem para escutar esse chamado. Ele está dizendo: Vem, e quando o irmão escuta, vai descer do barco, vai andar sobre as águas e vai ir ter com Jesus em alto mar. Nós estamos em alto mar, irmãos, o barco está chacoalhando. Vai chegar no momento em que o Senhor Jesus vai dizer: Olha, não é o barco que salva, sou eu. Ele é o Filho de Deus. Vai chegar no momento que o Senhor Jesus ele vai provar mais ainda e vai dizer: Olha, agora, tu que estava ancorando o teu barco aí nos teus desejos da carne, agora lembra de Paulo, lembra de Jonas, lembra de Pedro, lembra de toda a palavra. Agora eu estou andando no mar. Quer vir comigo? Então vem. Vem andando sobre o mar. Vem. Ah, mas eu não tenho nenhuma boia, nem um bote, nem um tênis futurista, nem um jato. Eu sou um pecador. Eu estava segurando no barco dos meus sonhos, meus desejos, meus projetos. Mas quando tu clamaste pelo meu nome, é o que o Senhor Jesus vai dizer para ti. Quando clamou, quando levantou essa bandeira, é meu. Vem, então vem. Eu estou te dando poder, é o que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Versículo 29, o Senhor Jesus disse: Vem, todos nós, ao clamarmos, conforme diz em Jeremias 33, 3, o Senhor vai revelar coisas grandes e ocultas que não sabemos. Vai ser exatamente como Pedro dizendo: É o Senhor Jesus, então manda-me ir ter contigo por cima das águas. Nós vamos estar pedindo para o Senhor: Senhor, manda, me dê uma ordem, porque se ele der uma ordem, a gente sabe. Então, largo o meu barco aqui, vou andar sobre as águas até morrer, porque eu sei que a hora que eu morrer vai ser um momento. Em que o versículo 30 nos diz: sentindo o vento forte, teve medo. Vai ser um momento que nós vamos ter medo. E vamos começar a ir para o fundo. E vamos clamar e vamos dizer: Senhor, salva-me. Muitas vezes, irmãos, com esse meu problema, nas madrugadas, eu digo para o Senhor: salva-me, estou com medo. Eu creio em ti. Desceu um anjo, tu enviaste um mensageiro direto da tua presença para falar comigo. E eu estou com medo, por quê, meu Senhor? Por causa do meu pecado, por causa da carne, por causa da minha vida antiga, por causa de tantos anos em que eu olhei para o mundo e não olhei para ti, Senhor, salva-me. E por muitas vezes eu me senti indo para o fundo. E vai ser assim, irmãos. Mas se a gente adorar o Senhor desde já, quem sabe? Quem sabe o Senhor Deus derrame do Espírito dele, como derramou em muitos irmãos que na hora da morte estão rindo de alegria. Tem muitos irmãos, procurem no YouTube, em que o testemunho ficou gravado. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ué, mas Pedro não. Valentão, né? É o Senhor. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aí o pregador, o missionário, todo cristão, né? O obreiro, está dizendo em espírito, nas suas orações, tem que dizer isso, não é só pedir, pedir, pedir as coisas de baixo. Pede para o Senhor Deus. Pede, meu Deus, eu aceitei o teu filho Jesus, me diga a minha missão. Me diga se algo mais eu tenho que fazer. Revela-me, Senhor, a tua vontade. Para ter a consciência tranquila, para viver e morrer em Cristo. E o Senhor Deus vai te dando revelações, vai te dizendo: olha, vai lá, vai fazer isso, não sei o quê. E tu vai por cima do pecado, das águas do mundo, está acontecendo isso, eu vou. Mas não vai confiante demais, achando que é porque tu vai, porque vai dar certo, porque tu disse, não. Pode ser que o Senhor esteja te chamando porque é o teu último momento. Em que tu vai dizer assim: olha, eu estou indo para o fundo, salva-me, Senhor. Aí é o versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, Pedro, também eu, um anjo veio e falou comigo a mesma coisa: para que tanto medo? Para que tanta confusão, tanto temor? Ah, má notícia, não sei o quê. É. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aqui então o entendimento para nós é esse. Ué, mas não abandonou o barco? É. Mas é o Senhor Jesus agora subiu para o barco também. Então o entendimento é esse. Se no teu barquinho, se fora do teu barquinho, tem que ir com o Senhor Jesus. Se em algum momento ele anda no alto mar, é algo muito grande para ti, anda com ele. E ele vai estender a mão. Ele tem estendido a mão para mim, o Senhor sempre tem estendido a mão, mas eu só fui ver isso depois. E ele vai estender a mão no momento da nossa morte. Aí então, literalmente, a gente vai dar de cara com o Senhor, face a face. Face a face. Medo de quê? O problema é a imaginação. Por isso eu sempre fui cientista, irmãos, no sentido de, não, eu não sou. Não tenho doutorado com título de cientista. Um irmão já me perguntou. Não. Quando eu digo que eu sempre fui cientista, eu fui com o espírito de cientista. Eu sempre gostei de ver para crer. No meu caso, o Senhor Deus permitiu. O Senhor diz assim que felizes são aqueles que não viram e creram. Mas não significa que tenha que ser assim. No meu caso, o Senhor Deus permitiu a vida inteira ver muitas coisas no mundo espiritual. E apanhar muito até crer, até um anjo desceu. Então, o problema é a imaginação. Eu sempre tive essa dureza de coração, de querer, eu quero ver, eu quero. Não que eu duvidasse, mas eu não falava, mas eu estava duvidando. Porque eu buscava tudo no mundo, mas não buscava a Bíblia, né? Buscava investigar, ver, mas não matava a minha sede, as coisas do mundo não matavam a minha sede, só a palavra do Senhor Jesus mata a nossa sede. Então, isso é o problema da imaginação, que é boa, é poderosa, mas não é aqui. Lá na glória, nós vamos poder usar a imaginação eternamente e ainda num corpo glorificado. Então, na arca, Noé estava ocupado lá, né? Enquanto Noé, ocupado com a salvação, o mundo lá estava ocupado com a concupiscência da carne. É, irmãos, nós fomos assim também, não sei vocês, eu ainda estou batalhando, a luta é espiritual e ainda estou aprendendo a palavra tão simples que diz que a nossa luta não é contra a carne. E essa mensagem quer dizer que não é contra os outros, tem inimigos, mas porque querem e a gente sofre até a morte, mas nós não somos inimigos de ninguém. Porém, nós acabamos sendo inimigos de nós mesmos. No final, a minha luta é que eu me tornei inimigo de mim mesmo. Noé ocupado com a salvação e muitos ocupados com a concupiscência da carne. A concupiscência da carne, os nossos desejos pelas coisas do mundo, nos transformam em inimigos de nós mesmos, porque esses desejos, por mais bonitos que sejam, que eu tive desejos pecaminosos, mas hoje eu ainda tenho desejos bonitos, mas se o Senhor Deus não me permite, se a minha situação está assim, então esses desejos se tornam como que uma guerra, me transformam no meu maior inimigo. Quando não é permitido, não é permitido. É como uma velhinha uma vez me falou, uma senhora chegou e disse: o que é teu, o que não é teu. Então, eu me sinto assim como que num barco sendo abatido e tudo, sem nada, naufragando. Mas o que é meu então? Aí é que está, eu digo assim para o Senhor Deus: salva-me, Senhor, tira-me da minha ignorância para que eu sofra menos. O que é meu, cristão? Pergunta, o que é meu? O cristão que está perdendo tudo tem que se perguntar, mas então o que é meu? A promessa é tua. O Pai e o Filho são teus, é teu Deus, teu Pai. A glória é tua. João 17, o Senhor Jesus diz que a glória que ele recebeu do Pai, ele colocou em ti. Todo aquele que crê tem mais do que a salvação, mais do que a vida eterna e abundante, muito mais do que isso. Tem a presença do Pai e do Filho eternamente. A própria fonte de toda a vida, de toda a glória sobre nós. A própria luz daquele lugar é a luz que vem diretamente do Senhor Jesus. O que é teu? Quando então eu penso muito nisso, eu vejo que aquela velhinha estava certa. Ela foi tomada pelo Espírito Santo, mandou me chamar, eu não conhecia aquela mulher, apontou para a mesa, nem olhou para mim e disse assim, muito séria: o que é teu, o que não é teu, não é teu. Aí fica. Claro, antes era tristeza, hoje, quando eu lembro, é uma alegria, é um pensamento não de zombaria, não, eu sou grato ao Senhor por ela e por todos os mensageiros. É uma alegria vindo à memória daquela senhora, não sei se está viva ainda, porque é uma mensagem do Senhor Deus nela também. E muitas vezes a minha alma perguntou: mas o que é meu? Então não tem nada. Hoje, a alegria de ver como eu fui teimoso, como eu fui como Pedro, como eu fui igual a Pedro nesse sentido, dizendo: é Cristo, é Jesus, Senhor, me dá uma ordem para eu ter contigo e tudo. Alegre, aí em determinados momentos eu vi: ué, cadê o Senhor Jesus? O que é meu? A salvação é minha, a vida eterna, com Cristo eternamente. Aí nós lemos as passagens, cada uma no seu contexto, por exemplo, Josué 1, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Os textos bíblicos têm contexto, têm época, sim, têm dispensação, não é para criar uma briga aqui com controvérsias. Lembre que heresia é uma coisa, né, e não dá para aceitar. Controvérsia não é que a gente aceite, mas eu acredito de um jeito, o irmão acredita do outro. Mas isso não vai tirar a tua salvação. Mas heresia, sim, heresia não dá para aceitar. Aquele que diz, por exemplo, que Jesus não é o Senhor, não é o Filho de Deus e não é Deus, ele e o Pai são um. Mas aquele que diz o contrário, heresia. Aí não dá para aceitar. Tenta ensinar esse para ver se ele vem para a fé, mas se ele continua pregando o contrário, te afasta. Não dá. Aí heresia. Agora, também a palavra diz: olha, adora somente a Deus, aquele que insiste em adorar Maria e tudo. Se é da família, se é amigo, amigo, amigo, mas na fé te afasta. Porque na fé tu pode ver essas pessoas nem querem falar de Jesus. Nem querem, manda uma pregação, manda versículo, não manda nada de volta, ela manda é florzinha, é música de cantor brasileiro, do mundo, de romance. É coisa bonita do mundo, mas não quer saber de Jesus, não quer saber do Senhor. Então, heresia é uma coisa, Controvérsia é outra. Controvérsia é o sono da alma. Eu não acredito, mas tem na minha família os amados que eu amo muito que acreditam. Tudo bem, daí. Eu já tenho uma pregação mostrando vários versículos, vários, não é um ou dois, que mostram claramente que não tem o sono da alma. Ah, então coloca logo o pregador. Não, não tenho essa maldade. Tem muitas pregações sobre várias controvérsias. Porque eu fui buscar, fui vigiar, a palavra diz, mas eu não sou o Salvador, não vou esclarecer tudo, nada. E a palavra diz, nenhum se perdeu. Então eu vou devagar. Eu sou um grãozinho, não sei se eu vou morrer amanhã de manhã. Um anjo desceu para falar comigo. Aí eu pensei esses dias, o Papa não recebeu isso. Não recebeu, é, para começar, porque a palavra diz para não chamar ninguém de pai. E Papa, traduzindo, é pai. Claro que ele não recebeu anjo nenhum. Se ele recebesse, ele, a primeira coisa que ele ia fazer é tirar esse título e tirar aquela vestimenta lá. Porque nós sabemos, né? O próprio Cristo veio com uma aparência não desejável. A palavra diz isso, né? A aparência externa dele. Se a pessoa não procurasse conhecer quem é o Filho de Deus, está na minha frente, que chegou a ressuscitar um, curar o outro, e só fala de amor. O que ela vai fazer? Olha, esse fedido aí, vem me falar, vai tirar o meu templo, vem me falar essas coisas. É o que aconteceu. Muitos, vendo quem era, não quiseram crer. É, simplesmente o condenaram. Cada texto bíblico tem um foco, tem um contexto, mas serve como exemplo para nós. Aqui Josué 1:9 diz: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes." Nós também. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ah, então nada vai acontecer comigo. Não, não é. Quem lê toda a Bíblia vai entendendo. Nós estamos na graça. Sim, com a tua alma nada vai acontecer, tu não vai para o inferno, criatura. Se tu for morrer, na hora que morrer, tu sobe, é glória. Tem um contexto lá e tem um contexto aqui, mas toda a palavra se completa. Hebreus 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado, divinamente avisado, ali, até naquela época, as coisas não eram assim. Olha, prosperidade, vai acontecer tudo. Não. Não foi fácil. Divinamente avisado. Quem ia acreditar nele? Tanto que foi ele e mais sete. Divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então, é entendimento, né? Preparou a arca pela qual condenou o mundo. É como se Noé mesmo tivesse condenando o mundo, mas é que a palavra está dizendo o seguinte: o Senhor condenou o mundo, porque não aceitaram. Não aceitaram. Noé avisava, avisava, avisava. Olha, no final não quer vir, não vem, porque eu vou fechar essa porta aqui. Entrou a bicharada. Vocês não quiseram vir, vai ser eu e mais sete. Esse é o sentido. Apocalipse 19, versículo 7. Eis que vem com as nuvens. E todo o olho o verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então, não quer crer no testemunho do anjo, não tem nada a ver, não é para crer. É o que o Espírito Santo disser. Se quiser crer, creia, não tem nada a ver. Mesmo porque aquele anjo veio para mim. Mas vejam, irmãos, é a palavra do Senhor Deus. Quer testemunho mais pesado do que a própria palavra? Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, até mesmo esses que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha aí, irmãos. Nós que cremos, vamos nos alegrar, né? Vamos nos alegrar. Então, mas olha como é forte. Apocalipse 6, versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Nós não, irmãos. Nós não vamos estar aqui. Mas é forte. Então, se a gente está achando esse mar agitado, se nós estamos assim, com insegurança, como Pedro esteve, é normal, tudo bem, a palavra nos ensina isso. Vamos com Cristo. Está tudo certo. Lucas 21, versículos 25 ao 28. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não é para se abalar, não é para causar tumulto, porque isso vai acontecer. A palavra diz. Mas nós temos que estar em Cristo. É mais do que estar no barco de Cristo, é mais do que isso. Se o Senhor Jesus, por um momento, disse: olha, sai do barco, vem aqui no alto mar, vamos com ele. Muitas pessoas já estão nesse terror aí, ó. E nem tem data marcada, não dá para ficar assim. Mas quando essas coisas aconteceram, e já está acontecendo comigo, irmãos. Eu não posso nem dizer para vocês o que é que acontece comigo. Já está acontecendo. E eu estou feliz. É para honrar os reis da terra, é respeitar as autoridades. Se eles estão fazendo errado, se as coisas estão acontecendo errado, eles que vão ter que dar conta das almas deles e das nossas, pelo que eles fizeram conosco. Estão entendendo? É espiritual a mensagem, porque a salvação é em Cristo. É viver e morrer com Cristo. E este processo é uma vez só e é para sempre. Adiantou alguma coisa chorar? Adiantou alguma coisa chorar pelo docinho? Não sei se aconteceu com vocês. Diz que acontece com toda criança algo semelhante, né? Quando tira o docinho, tira o picolé. Quando diz: agora chega, vamos para casa, não tem mais praia. Hora de dormir, chega de bagunça. Quando tira o teu barato ali, diz que acontece, né, com toda criança, né? Criança entre 4, 5 e 10 anos. Chega num momento, é uma decepção, e a criança chora. Então, amados, nós estamos no meio do parto. Para o Senhor Deus, nós somos menos que um recém-nascido, porque nós já nascemos da carne, mas nós estamos recém-nascendo da água e do Espírito. Nós estamos no meio do parto. É entendimento espiritual. Não tente entender: ah, mas será que eu já saí da barriga? Será que eu já nasci? Será que já completou? Não. Só vai completar quando a gente chegar na glória. Se tivesse nascido 100% da água e do Espírito, 100% filho, filha de Deus, já teria virado anjo. Não teria o comportamento que Pedro teve. Não teria o comportamento de Paulo e dos outros. Cada um deles nos traz exemplos maravilhosos que o Senhor Deus nos mostra. Olha, nós estamos ainda na carne, mas é por isso mesmo que a gente tem que buscar as coisas de cima, tem que buscar a face do Senhor. É por isso mesmo que o Senhor Deus diz que aprouve ao Pai revelar essas coisas a nós, aos pequeninos, que não têm poder nenhum nessa terra. Vejam, irmãos, um Zé ninguém como eu e um anjo em carne da parte do Senhor veio para me corrigir. Aprouve ao Pai revelar essas coisas aos pequeninos. E nós temos todo esse testemunho, uma grande nuvem de testemunhas na Bíblia Sagrada, nos irmãos, em todos os tempos. E o Senhor, ele está sempre dizendo: vem. E muitas vezes a gente titubeia. O que acontece é que nós estamos nascendo da água do Espírito, saindo da carne. E no momento que a gente vai, quando o Senhor Jesus chama, ele é Deus. É uma transição. Aquele momento em que Pedro andou sobre as águas, ele experimentou um poder de cima. E nós, quem clamar, quem pedir, quem buscar a face do Senhor, vai experimentar essa comunhão Com o pai. Não é com um pai, nem com o pai do fulano, Beltrano, é com o Pai, o Eterno, vai experimentar a presença do Senhor. Vai escutar o chamado do Senhor Jesus dizendo: vem, e tu vai começar a caminhar sobre o mar. Mas como nós estamos na carne ainda, a carne vai te puxar. Vai ter momento em que a tua fé ela vai ser pequena, vai falhar. Mas a palavra diz: aquele que crê tem a vida eterna. E se tu crês, tu estás buscando essa comunhão. Estás buscando adorar em espírito e verdade somente o Senhor Deus. Somente o Pai e o Filho. Mesmo assim, vai chegar um momento em que o Senhor Jesus diz: vem, tu vai afundar, mas justamente porque tu crês, tu vai ouvir a voz do Senhor dizendo: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, por que duvidaste? Por pior que pareça a reprimenda, assim como aquele anjo que desceu, por pior que pareceu no momento, a reprimenda, a correção, é a melhor coisa. A presença do Senhor num mensageiro, numa velhinha. Comigo aconteceram tantos mensageiros até o dia em que desceu um anjo em carne. Por pior que pareça, irmãos, todo aquele que busca a face do Senhor vai receber em espírito, em carne, através de um anjo, em sonho, em visões. Vai receber, o Senhor Deus nos acompanha. Por pior que pareça, o Senhor Deus se mostrará presente, te corrigindo, te advertindo, te chamando, mesmo na voz deste pregador, para que tu escutes, para que tu entregues a tua alma, não temas. Para que tu andes sobre o mar, porque o Senhor Jesus, ele vai te puxar. E no momento em que tu sentires que ele não está te puxando, é porque é isso mesmo, irmãos. Espera só mais 5 minutos que ele vai te puxar do outro lado. É, glórias a Deus, irmãos. Nós sabemos que é assim. Estão vendo onde é que está o problema do cristão? É o Ministério da Prosperidade. É, tem esse nome bonito, por quê? Porque a palavra do nosso Deus é prosperidade. Mas o que se chama o Ministério da Prosperidade é isso. É aquele ministério que não admite. O pregador que não é da prosperidade tem que chegar no momento que ele vai dizer isso que eu disse para vocês. Olha, no momento que o Senhor Jesus não estendeu o braço, é porque tu tem que esperar mais 5 minutinhos. Que ele vai estender o braço. Se ele não estender o braço aqui, ele vai estender o braço do outro lado. É assim, ninguém vai viver para sempre aqui. É, irmãos, é cômico, mas é. Quando vocês entenderem isso, que eu estou buscando entender também, eu estou com vocês, amados, eu não sou mais. Não me tenham com arrogância, não me coloquem num pedestal, não sou profeta. Não sou, até agora eu não sou. Não sou nada mais do que um irmão de vocês. Estou dando testemunho do que aconteceu e pregando a palavra de salvação que o Senhor mandou pregar. Vocês conhecem, vocês sabem que é assim. Então, olhem a palavra, pensem na palavra, para que o Espírito Santo fale alto em vossas almas. Se nós lemos em Lucas 21 que haverão homens desmaiando de terror. Hoje nós já temos irmãos desmaiando de terror. E nem chegou o fim do mundo ainda. Imagine quando chegar. Eu já passei 2 anos em parafuso. E nem porque foi o fim do mundo, mas porque foi uma coisa maravilhosa. Um anjo veio. E a palavra diz que as virtudes do céu, quer dizer, as estrelas, tudo será diferente, vai cair novo céu, nova terra. As virtudes do céu serão abaladas. Claro, o Filho do homem, nosso Salvador, virá agora com grande poder e glória. O que vai acontecer sobre os ímpios, irmãos? Por mais que a gente leia Apocalipse, por mais que a gente leia toda a palavra, não dá nem para imaginar e a gente tem uma noção, mas nós estamos salvos. essa enxurrada de notícias, eu não estou falando de fake news, não. Eu estou falando da parte que é verdade, já é terrível. Já é terrível, mas vocês veem todo tempo uma notícia terrível se pegar um ônibus que foi incendiado aí num protesto. Aquilo ali foi um apocalipse para quem estava ali dentro. O que acontece com uma pessoa só na vida dela, ela não esperava. E morreu ali, foi um apocalipse. Ah, mas não estou vendo apocalipse, eu estou vendo a imagem de uma pessoa estrebuchada no asfalto. Morreu. É, mas para ela foi o apocalipse. Está acontecendo a revelação da palavra. Apocalipse é revelação. Para ela foi apocalipse nos dois sentidos, que é terrível e que é revelação. A revelação das coisas que tem que acontecer. Então, quando chegar a tua hora, o teu apocalipse, seja para andar sobre o mar e para voltar, porque o Senhor Jesus, ele sempre, sempre está nos guiando. Seja para afundar de vez e ser ressuscitado com ele. Agora, viver o apocalipse antes da hora tem que ser só no entendimento, não no terror. Tem que ser no temor, no amor, buscar a face do Senhor na hora de orar. Falar com o Senhor, conversar com o Senhor, quase como dialogar, porque em alguns momentos tu vai ouvir a voz do Espírito falando dentro de ti, as respostas vindo, a palavra dizendo, mas não era isso que tinha que acontecer, está com medo de quê? Tu não é pecador, não é pecadora? Acaso tu acha que não merece o que está acontecendo contigo? Vai vir a palavra que está em Jó dizendo. Tudo que aconteceu com Jó e o Senhor Deus reprimindo, quem é que fez as montanhas? Quem é que deu ordem para o vento, para o mar ir até ali, parar ali e não seguir adiante? Acaso tu não sabe que aquele que fez o mar e todo o universo e conta as estrelas não sabe o que está acontecendo contigo aí no teu quartinho? Se todo o planeta Terra é um grãozinho de pó, já aos olhos do homem, né? Porque o homem envia uma sonda. E filma, para quem não viu ainda, veja no YouTube como é que é a Terra de longe, né? Se afasta só um pouquinho, já vira um grãozinho. Já vira um grãozinho de nada. E aquela sonda não consegue nem se afastar muito que ela quebra. O homem não tem ainda tecnologia para olhar todo o universo. É imenso. E o Criador que fez tudo isso, acaso não sabe como é que é Jó, como é que é a tua vida? Acaso a palavra não diz que nós estamos na carne, que é assim? Quando a gente começa, então, ah, é para sentir medo? Vamos sentir mais medo, então. Vamos pegar Jó, vamos pegar Apocalipse, vamos olhar a notícia. Para com o Ministério da Prosperidade, faz isso, faz revelação. É, vamos no Apocalipse mesmo. Mas não é para aterrorizar. Apocalipse significa revelação. Vamos de cara, vamos mergulhar fundo nessa fé. Vamos olhar as cartas paulinas, vamos olhar o filme, vamos ver o que que Paulo passou. Ah, mas isso que é a fé no Senhor Jesus. Vamos aterrorizar mesmo. E aí então, irmão, se a gente vê a palavra como ela é, a palavra diz: olha, tu foi batizado nas águas, tu foi crucificado com Cristo. É assim. Ah, mas eu vou ser crucificado. Chegou um que tem muito poder uma vez quando eu disse isso. Ele me botou na cama e apertou minhas mãos e meus pés, fez assim uns pontinhos, brincando comigo aí, tá crucificado. Como que me desejando ser crucificado? Eu fiquei assim, puxa vida, misericórdia. A gente tenta levar a palavra e tem gente que não recebe, não adianta. Não adianta. Nós falamos do que vimos, do que ouvimos, do que vivenciamos. Eu falo, pense o que quiser. Por certo que tem gente que pensa que ó, aquele lá enlouqueceu, diz que desceu um anjo. Tem cristão que falou isso em grupo de debate. Vocês estão entendendo, irmãos? E é claro que eles estão fazendo as coisas. Hoje, amanhã eu posso enlouquecer. Não estou nem aí. O que que eu vou fazer? A minha alma está salva. O poder do nosso Deus, o Deus vivo que fez todas as coisas, todo o universo, esse é o ponto central de tudo. Ou existe ou não existe o Criador. Eu não estou dizendo assim que estamos buscando ver se Deus existe ou não existe. Este é o ponto central, porque todo aquele que sabe que Deus existe, ele vai, olha, eu quero isso para mim. A promessa é essa, vida eterna e abundante. Porém, tem um mistério. A Bíblia diz que todos sabem. Toda alma sabe. Tanto é que tem alma que sabe e declara que sabe e é satanista e declara que vai para o inferno e quer ir para o inferno e não está zombando. Tem umas que zombam, né? Tem umas almas que zombam. Eu assisti essa semana ainda um vídeo de um pregador em que apareceram jovens, né? Os satanistas, eles pegam mais os jovens, né, que são mais fáceis de levar para o engano. Então, um pregador, eu não sei se vocês viram isso, eu não gravei o nome dele, um pregador americano, ele disse que dava 100 dólares para uma jovem se ela tirasse aquela bijuteria, aquela joia que ela estava usando, que se chama um olho grego e também é conhecido como o olho do mal. Então, tem gente que usa uma pedrinha, né? Que tem esse nome, o olho do mal, o olho grego, tem outro nome também, né? E ela dizia: não, eu uso isso para me proteger do mal. Aí o pregador tentava convencê-la, explicando: você usa uma coisa que é do mal para te proteger do mal. Mais ou menos assim ele falava, né? Olha o absurdo. Então, a mente daquela jovem ria. Mas ela mesma achava que não estava zombando, mas o espírito de zombaria estava nela. É. Ela tentava explicar para o pregador, nem tentava muito, né, que não tem nada a ver, que ela usava aquilo ali porque funcionava, porque era bom, era gostoso. Mas não entendem, não chega ao entendimento da carne, aqueles que são da carne. Que é gostoso, é verdade. Até eu vou botar um olho do mal, tá gostoso. Aí começa, a pessoa fica protegida, tudo começa a dar certo. Eu não preciso fazer nada. É, acontece mesmo, irmãos. Por causa daquele olho do mal. E é uma joia bonita, né? Por muito tempo eu não sabia o que significava aquilo. Algumas pessoas usam um brinco, um colarzinho, que é uma pedrinha com um círculo e com um pontinho no meio, só isso. E aí, misericórdia, eu cutuquei aqui como se eu estivesse usando. Então aí a pessoa começa a ficar em paz, a ter tudo na carne, né? Mas é isso que o maligno quer. Ele quer que a pessoa confie em qualquer coisa. Você vê que aquela jovem, conforme eu coloquei para vocês, e com os amigos dela ali, ela não estava nem aí para o Satanás. Ela não estava nem pensando que aquilo é de Satanás, dizia essas coisas. Não é pelo Satanás. Tô nem aí, é porque dá certo. É porque é gostoso, é bonito e me protege, dá certo. E o pregador dizendo: olha, tu está usando o olho do mal para afastar o mal, não vê que isso não faz sentido? E ela dizendo que faz sentido, porque funciona. Mas é tudo que o Satanás quer. O Satanás, alguém já disse, né? A palavra mesmo explica que a peripécia dele é fazer com que não acreditem, é fazer com que receberam inteligência, não sei da onde, né? Da onde que vem esse poder assim? Então muitos acham que são superiores aos outros. Outros, na estultícia dessa jovem, chegam a usar um olho do mal para se proteger contra o mal. E ela não estava nem aí para o senhor dela, porque o Satanás é o senhor dela, né? A ponto de quase ter vendido o colar, porque o pregador dizia: olha, eu dou 100 dólares se tu tirar esse colar e jogar fora. E ela tirou o colar, quase jogou fora, né? Mas o espírito do maligno de zombaria estava sobre ela. E ela dizendo: ah, não estou nem aí, é que funciona. Ela quase vendeu, porque na mentalidade dela, ela ia vender, jogar fora, pegar os 100 dólares, comprar outro. E ainda ter lucro, né? Porque aquilo ali deve ter custado 10 dólares. É uma pedrinha, né? E é isso que o Satanás faz. Ele mostra as coisas boas e as coisas ruins desse mundo. Se a gente acredita nas coisas boas, Ministério da Prosperidade, é como aquela pedrinha. Olha, isso está dando certo, é assim, mas é o Satanás trazendo uma mensagem que não é do Senhor Jesus. Pode ser uma pedrinha que ela acha lá, pode ser uma pessoa ímpia ou pode ser um cristão se enganando. O ímpio vai receber uma pedrinha, um símbolo, não tem nada a ver, eu vou usar isso, vou me apegar a isso. É do mundo, está te levando para o mundo que é regido pelo maligno, o príncipe do mal. ele passa a ser teu Senhor. Ou o cristão, que não é cristão, né, vai pelo Ministério da Prosperidade, que é do mundo, não é mensagem. O maligno conhece a palavra. Ele usa até o nome do Senhor Jesus. Pode ver que os pregadores da prosperidade não falam Senhor Jesus, não falam em ressurreição, não falam do sacrifício vicário, não falam de estar crucificado com Cristo, não falam de Apocalipse, não contam essas histórias, que não é história para boi dormir. Paulo, é Jonas, é Pedro, é Noé. Não, eles não falam isso. Eles querem botar uma pedrinha no teu colar aí, no teu peito, para dizer assim: olha, no meu coração, no meu peito, tá isso aqui, ó, essa prosperidade. Esse pregador, essa mensagem é que funciona, tá na Bíblia. Não. A mensagem de salvação é Cristo. É seguir com Cristo, nem que tu acabe dentro da barriga de um peixe, como um Jonas. Como eu estou dentro da barriga, clamando: Senhor, eu clamo às vezes, mas eu não tenho pedido como deveria. É verdade, irmãos. Porque na minha situação, eu vejo que eu tive várias varoas me querendo. Um exemplo bobo, mas é a minha triste realidade, né? Mas quem não dorme, não pode trabalhar, não pode. Não adianta, eu não vou enganar uma varoa, né? Mas então o pregador clama, pede. Eu tenho pedido para dormir. Não tem angústia, não tem depressão, não tem tristeza nenhuma, nenhuma, irmãos. Quando eu choro, que eu digo que tenho tristeza, é pelos outros, não tem. E às vezes eu choro e passa 2 meses aí, eu choro por causa de uma varoa, que não sei o quê. Às vezes passa 6 meses, cai uma lagrimazinha. Agora chorar mesmo, clamor, é pelos outros. Senhor, eu sei que nenhum se perdeu, mas eu acho que eu esqueço da tua palavra. Eu sei que eu não sou o Salvador, mas estou aflito, meu Deus, pelos outros. Mas vocês veem o que que é, irmãos. Vocês veem o que que é esse exemplo que eu dei para vocês. Um pregador querendo comprar um colar da jovem e ela diz: não, eu uso isso porque funciona. Uma pedrinha dá certo e funciona mesmo. Eu já tive experiência com amuleto, com essas coisas. Funciona, começa a te dar poder. Eu vou lá, que tá vendo o poder daquela pedra ali, poder dos cristais, poder de não sei o que. Eu tive, irmãos. Usei poder das pirâmides, não sei o que. Misericórdia. Quando aceitei o Senhor Jesus, eu sei que eu estava em pecado, eu sei que desceu um anjo, eu dou testemunho para vocês e tudo. Mas quando aceitei o Senhor Jesus, eu já tinha largado tudo isso aí. Mas faltava uma coisa. Faltava largar esse meu apego pelo mundo, de achar que isso, que prosperidade, não vou fazer isso, não vou fazer mais nada. Ah, não, prega. Não, é verdade. Tem que buscar, tem que orar, tem que pedir. Mas se não vier, não é. Não é para afundar. Não é para afundar. Não é para ficar obcecado pelas coisas do mundo. Não é para ficar como o Pedro ali, é diferente, mas serve para nós, trazendo para a nossa situação. Nós estamos andando sobre o mar, é coisa grande, irmãos. É salvação. Então Pedro ali no momento, ele teve medo e começou a ir para o fundo. Aí o Senhor disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa afirmação tão pequena do Senhor, homem de pouca fé. Está dizendo que a fé foi pouca. E depois ele diz: por que duvidaste? Não tem motivo para duvidar. Porque, claro, Pedro já estava com o Senhor Jesus, já viu tudo, vivia com ele. Por que duvidou? Porque é a transição, irmãos. Porque nós estamos passando dessa vida da carne para a vida eterna e abundante. E nesta transição nós temos que andar com o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não as coisas do mundo, não a pedrinha. Pode funcionar o que for no mundo, até dentro do corpo de Cristo, pode funcionar o ministério da prosperidade, mas não é o caminho, não é salvação. Não vai por aí. Vai pela palavra simples e verdadeira, que diz: olha, se tu tirar uma vírgula, botar uma vírgula, Aí tem irmão dizendo: ah, mas cada Bíblia é uma tradução diferente, muda até a palavra e muda a vírgula. Sim, se é para pensar nisso, eu mesmo tiro uma vírgula quando está errado ali em português. Eles estão fazendo até traduções cada vez mais errado. Está vindo texto aí em que eles estão colando as palavras. A gente está percebendo que eles estão fazendo isso de propósito. O que a palavra quer dizer é para não alterar a palavra verdadeira. Aquele que estuda, que busca, ele sabe o que é e o que não é a palavra do nosso Salvador. Então, amados, não é para vocês crerem. Se crerem, que bom, parabéns, que bom, vai te fazer bem, porque eu dou o testemunho da verdade que aconteceu comigo. E da palavra, você sabe que é verdadeiro porque vocês leem a Bíblia. No meu caso, desceu um anjo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que é verdade, que não é conto de fadas. E vocês sabem também, isso que importa. Se aconteceu algo comigo e com vocês algo diferente, o Senhor Deus provê. Nós somos irmãos, nós sabemos. A parte mais difícil para nós já era, já passou. Nós já estamos em alto mar, irmãos. Aquilo que parecia o porto seguro sumiu. É mar para tudo que é lado. Por que que a gente se atirou para o alto mar? É o que eu disse para vocês. Se eu quisesse pecar, eu não ia pecar assim, ah, por engano, por pensamento. Aí quando acontece é clamar, é chorar, e o Senhor Deus te perdoa e te purifica. Mas se eu quisesse, você sabe como é o mundo de hoje, abrir a porta e pecar na mesma hora. É uma hora quando muito, às vezes é 15 minutos, e tu peca. O mundo hoje quer isso, é fácil, e se eu não pensar na palavra, por quê? Vamos fazer, não estou fazendo mal para ninguém. O exemplo mais simples é o sexo, né? Ah, eu conheço 50 amigas aqui na minha cidade, é 15 minutos. Você pular duas quadras daqui, é 15 minutos, só passa lá na frente. Se é para ser vulgar, vão ser vulgar. É a verdade. Isso muitos não veem, né? Muitos não veem. O dia que eu baixei o hospital, foi mais de ano atrás, as enfermeiras vieram no corredor gritando. Amados irmãos, eu não estou me exibindo, irmãos. Não quero. Mas vieram gritando: ah, não sei o quê. Viu lá todo mal, né? E aí eu fiquei alguns dias lá e eu fui ver assim: ah, elas queriam me namorar. Depois de alguns dias veio uma enfermeira lá, começou a falar umas coisas que eu nem vou mencionar para vocês. E a minha carne queria. Mas vocês veem como é que é. O mundo só está vendo a carne. O cara está ali no hospital e as enfermeiras tudo. Então hoje é a mesma coisa. Eu não condeno ninguém. Até o tratamento que me deram, né, VIP e tudo. Até eu gostaria de levar a palavra para elas, para todo aquele hospital e tudo. Mas eu não sou o Salvador, né? E isso o mundo não vê. Olha, eu disse para elas, chorei pelo carinho que elas me deram na chegada, eu não tinha entendido a mensagem. Eu não tinha entendido a mensagem. Eu entendi dias depois, quando eu ainda estava lá dentro, né? Quase no último dia ali. Aí quando veio uma e se declarou ali, aí eu lembrei: ah, então foi por isso que eu tive aquela recepção no primeiro dia. Mas quando eu tive aquela recepção, aquele carinho, eu chorei. Chorei. Aí a enfermeira quis saber por quê. Eu disse para ela: não, é que eu nunca tive isso. Eu tive sexo algumas vezes na vida, né? Eu não sou um bobo, né? Eu tive o pecado da carne, mas eu nunca procurei isso assim, todos os dias. Nunca me fartei nisso. Tanto é que eu nunca tive isso que vocês me deram agora, um carinho assim, né? Passar a mão na cabeça e uma coisa que não era inocente, não, porque elas queriam o que o mundo quer. Mas eu disse: olha, eu nunca tive isso porque o mundo não viu, mas por décadas eu me transformei num monge. Ainda que eu não estivesse em Cristo, eu já estava como um monge. Ué, mas como um monge? De vez em quando eu não pecava? Pecava. Mas nunca me afundei nisso. Pecava quando o pecado chamava. É a mesma coisa, estava afundado, mas eu não estava buscando, a minha alma não estava buscando isso. A minha alma estava aflita, buscando respostas. Até o dia em que eu aceitei o Senhor Jesus. Aí eu passei a entender. Porque hoje eu sei, eu quero, eu quero. Só que hoje eu quero o quê? Uma varoa, casar. O mundo não vê isso. A própria cidade onde eu moro, muitos não veem isso. Que eu já estou aqui 30 anos, décadas, como um monge. Ninguém me vê nessa cidade, numa boate, nunca. Numa festa de madrugada fora. As festas que eu fui, se contar 20 festas nesses 30 anos que vão à madrugada fora, foi muito. E foram todas de casamento, de aniversário, onde quando todos foram embora eu também já fui. Né? E as demais festas foram em casa, aqui onde eu moro. Então o mundo não vê isso, mas o Senhor Deus vê a tua intenção. Então hoje, se eu quisesse pecar, eu abria aquela porta e ia. Se eu quisesse fazer o que eu fazia antigamente, eu começava a explorar os poderes que eu já tinha conseguido. Poder de pirâmide, de amuleto e não sei o quê. Misericórdia, irmãos. E é isso que está acontecendo dentro do corpo de Cristo. Não é o corpo de Cristo, é entre. E isso, é claro, a palavra diz: olha, se fosse possível, enganariam os irmãos, aqueles que creem, né? Não é possível, mas vigiem. O exemplo mais simples para nós, a gente sabe: ó, irmão que é irmão em Cristo não vai se prostrar para Maria. Não vai usar um amuleto, não vai fazer as coisas que não são de Cristo. Mas, quando o Senhor Jesus chamar para andar sobre as águas, vai ter esse momento que Pedro teve. Vai ter a repreensão, vai ter o Senhor Jesus dizendo: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, por que duvidaste? Porque eu digo para vocês, irmãos, e vejam se não é verdade. Vocês que são cristãos, como eu, que sou cristão, nós que somos irmãos em Cristo, nós somos porque somos. Vai tentar explicar isso. É como eu digo para vocês: olha, quem é que vai acreditar no meu testemunho daquele anjo? Alguns acreditaram, sim. Mas isso não importa. O que importa é que tu tiveste uma experiência e tens uma experiência com o Senhor Deus. Por isso tu és cristão. Por isso tu és cristã, homem e mulher em Cristo Jesus. Nós já passamos dessa fase. Olha, eu passei dessa fase. Se quiser acreditar, acredito. Eu tive todas essas experiências. Eu sei que aquele olho do mal, aquela pedrinha, te dá poder. Pirâmide te dá poder. E muitos outros símbolos e coisas. Mas eu quero isso longe de mim. Ah, quer na minha casa um que não crê, está usando, eu não me arrepio. Quer vir com imagem de caveira, com estrela, com coisa de Satanás, eu não. Quando eu digo que eu quero longe de mim, é longe da minha alma. Para mim, não. Estou nem aí. Ah, mas tu já provou isso, tu sabe que foi. Exatamente, eu sei que funciona. E depois aceitei o Senhor Jesus, eu sei para onde eu estou indo. Vocês sabem, isso trouxe uma experiência com o nosso Deus. Nós que passamos por tudo isso, sei lá qual é a tua vida, meu irmão, minha irmã, a minha vida, eu tenho falado para vocês. Tudo isso que aconteceu são testemunhas, é uma multidão de testemunhas. Então vocês já têm esse relacionamento com o Pai, nós já sabemos. E agora o Senhor Deus nos concedeu essa palavra para a gente entender nesses momentos aí difíceis da vida. E é o que eu falo para vocês: olha, é alto mar. Nós já fomos, já pedimos, o Senhor Jesus já chamou, nós já atendemos o chamado, já estamos em alto mar. Muitas vezes nos sentindo como afundando e muitas vezes sentindo a mão do Senhor puxando de volta. Só que vai chegar a hora, irmãos, vai chegar a hora em que vai ter um naufrágio. Vai. E do outro lado é que vai vir a mão do Senhor puxando a gente para cima. Ou que seja a mão do próprio Cristo, não sei. Ou de anjos. Eu acho que são anjos que vão nos puxar, nos levar, nos conduzir para a presença do Senhor. Irmãos, nós já sabemos de tudo isso. Já sabemos a parte assim que parecia ridícula. Quer falar de ET? Parabéns. Eu não vou perder tempo com isso, né? Quer falar de dinossauro? Pai, eu não gosto disso, mas eu entendo. Tem irmão em Cristo que é, como é que chama, o cara que estuda lá os dinossauros, até esqueci, irmãos, né? Quer, tudo bem. A palavra, o senhor entende, quer ser estudioso disso, vai descobrir ossada disso, daquilo, e também vai descobrir muita coisa da Bíblia Sagrada, né? Que conta a história. Agora, nós já passamos por tudo isso. Para nós, a bicharada já entrou com Noé. Para nós foi assim. Eu mesmo já tive, já estou como que na barriga de um peixe aqui. Já. Eu acho que eu já saí da barriga do peixe e já estou como Paulo. E por vezes como Pedro andando sobre o mar e dizendo: Senhor, salva-me. Mas todos nós temos que entender, é como Paulo. Já fomos chamados pessoalmente pelo nosso Salvador. Porque tu é cristão. Tu é cristã. Porque teve algo com o Senhor Deus, recebeu algo. É impossível, não, ninguém pode crer no Senhor se não recebeu algo. É impossível crer naquilo que não existe. Nós sabemos que é assim. Eu tenho esse testemunho fantástico. Se o Senhor Deus permitir, eu não sei, irmãos. Eu gravo um testemunho longo mesmo de tudo que me aconteceu na minha vida. Ou pelo menos na maior parte, o que eu consegui lembrar, né? Eu já gravei aqui várias páginas, até hoje eu não. Não é que eu não me animei, eu tenho para mim, eu não sou o Salvador. Se isso não aconteceu, se isso não acontecer, não faz a mínima diferença, o Senhor Deus é quem salva. Mas comigo aconteceu assim muitas coisas, muitas e muitas e muitas coisas. Muitas vezes o Senhor me chamou de várias formas, até que eu precisei receber uma reprimenda, uma correção de um anjo, irmãos, em carne. Então, irmãos, a palavra diz: não se assustem. Quer se assustar? É pior. É pior. O que o Senhor Deus tem preparado é pior para quem não crê e é perfeito para nós que cremos. Tudo isso vai passar. Apocalipse 21, versículos 22 ao 27. Vocês conhecem esse texto. Se vocês estão em Cristo, quem não está em Cristo, quem não conhece, leia a palavra. Conheça a promessa de salvação, a promessa de vida eterna e abundante, que não é conto de fadas. Todo aquele que se aproxima desse Deus, às vezes até em poucos dias, recebe comprovação de que esta palavra é a palavra de salvação. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos, glórias a Deus, andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amados irmãos, é muita alegria. Assim eu me despeço de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.